que seria assim, um tiro na noite, mais uma vida teve um triste fim. Seria melhor se não houvesse guerra, se tudo não fosse miséria e morte na terra. Agora é foda, nem adianta procurar melhoras pro país. Não existe esperança, olha pra mim, sou apenas uma criança. Calma, eu ir aprender o que não preste, o que resta. Mas um moleque fudido que se educou nas ruas. Só que não vou testar a boa. Ver que aqueles que entraram nessa vida não irão mais voltar. Não me esqueci do que aprendi entre as vielas, meu irmão. A vida é uma escola e só se foge quem não aprende a lição. Os moleques sumiram, desapareceram do mapa. Somente quem viu pode explicar essa parada. Eu não posso, insisto que não posso conviver com essa guerra desviada a todo momento das balas. Então começo a rezar pro nosso Deus poderoso, pra que não fique de recordação somente o nosso sócio. Eu sempre peço pro meu Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado então, também. Então, mano, eu me lembro que entrei quase de coma. Senti que aquele dia então chegava a minha hora. E sendo assim, eu perdi a toda forma. Dona chora, não acredito naquela visão que se apresenta em sua frente. Então, na manhã seguinte, peço que acredite, ouviu? Me escute, me escute, me escute. Hoje morreu nessa manhã mais um moleque coitado que vive dormindo pelo chão. Falava da felicidade, da sua vontade de crescer na vida, de ser tratado como um ser humano, não ser julgado como um demônio, pode crer. Ela mesmo que permaneça da maneira que está. Será que essa porra de vida maluco não vai melhorar? Alguém me fale ou me mostre uma saída que me faça acreditar que isso não irá prevalecer. Eu confesso que é triste, nunca senti meu coração disparar. Digo que é muito foda ver alguém tirar pra matar. É mesmo assim, no gelo não existe o tal do amor. A lei da rua sangrenta, ouço um disparo, véi, quem atirou? Vendo que todos estão em minha volta se perguntando, lamentando, questionando, idade 16. Como é que podem matar um irmão, torná-lo inexistente? Não há nada que justifique essa violência. Tanto faz, tanto fez, que se for da vida, isso não causa mais efeito entre a maioria. São mais que feras bem loucas matando por aí. Meu Deus, nos diga quando é que isso vai ter. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Queria que acabasse com a matança, e no lugar de morte mais amor e esperança. Pras crianças estão aí mendigando pelas ruas a pedir. Eu não queria que fosse assim, yeah. A vida delas vale mais do que se possa imaginar. Quem gostaria de ver seu filho ou filha jogado na esquina, prostituindo pra manter a cocaína, triticina? Peço ao protetor de cima que proteja nossas criancinhas. Quem começou a espalhar na rua o desamor, meu Deus, e faço uma prece, inclusive deste horror. Já não suporto mais ouvir quem encontrar o outro, mano. Destino foda de aceitar. Se fossem mais humanos, não haveria coisas ruins. Você seria feliz, o amor sempre foi assim. Ele vem e resgata aqueles que são do bem. Nosso mundo seria assim, amém. Eu fiz o que é pior, só dessa vez que eu lhe falo. Que por cada vez sair fora, eu sei o quanto é foda viver assim. Mesmo sabendo que a sua bolsa fora não se controla, continue, enfim, já avisei, expliquei. Mas ele só fica sorrindo. Eu tenho medo de encontrar seu corpo perfurado por pipocas. Sem dor, sem dó, te peço. Tem certas coisas que são bem fáceis de evitar. Basta apenas se informar, faça isso agora. Saia fora dos assassinos da roda. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram baleados ao nosso lado também. Eu sempre peço pra Deus que nos proteja, amém. Eu só me recordo daqueles que foram